Passando o tempo, palavras que o vento levou. Já foi, vitórias que trazem, derrotas que fazem um lutador. É o gueto, vermelho que segue, é o gueto. Organizado é o gueto. Por quem você faz, pra quem você faz, necessário ser mais. Toda corja rasteja, o xixo não é proeza. Cada coça fraqueza, clic-clac se proteja. Vermelho guerreiro, revolta no momento. Contexto é seu momento, ação do tempo me erra. Pilantragem cresce e vem com o vento. Homem cai, se sustenta, detento do gueto. Lembro dos que se foram, assaltos e briga. Tá certo que fez parte dessa grande família. Tempo que acontece, cadê meus truta? Cadê melhora? Cadê as puta da rua? Certo é assim, nada dura para sempre. Certo é assim, é andando entre serpente. Respeito é bom pros dentes, quem vai? Quem toma frente, sei lá, é pouco tempo, vai lá. É um, dois, três, enquadrar. É bom lembrar, recordar, pera lá. Quem que há? Se lembra passado bom, quem teve lá? Nessa estrada longa trama, pouca grana, muita fama. Quem se engana, reclama. A mina que te ama, vai pular de cama em cama. Pro carro, moto, grana, acaba rodando a banca. Fama, grana, planos, tramas, bancas, bancos, canos, cana, pilantra, chama treta, vai saber. Quem faz não sabe no que e o que pode acontecer. Tudo isso e muito mais, ninguém almeja paz. Por quem você faz, por que você faz? Ação do tempo, minha cota é seguir paz. Ação do tempo, muita coisa que jaz. Ação do tempo, palavras que o vento levou. Já foi, vitórias que trazem, derrotas que fazem um lutador. É o gueto, vermelho que segue, é o gueto. Organizado é o gueto. Por quem você faz, pra quem você faz, necessário ser mais. Alto teor, alta voltagem, sem pudor. Alta avaliação, desespero, sente a dor. Porque cada barulho, um rastilho, um fim de quem deve mas não pagar, então sobe mais além. Sempre tanto, um lampejo imenso, tormento. Tempo, maldade vem com o vento. Entendo, cada cinco minutos uma história. Lágrima, fim, trajetória. Lástima, quem sobrou, gueto organizado. São Paulo, Zona Sul, codinome vermelho do Central Grajaú. Os depósitos, anos se passou. Quem sobrou, quem falhou, quem marcou, quem venceu no jogo. Tô aqui, se quiser, pode vir, se puder. Tô certo que vagabundo não dá pé. Bernardo, seu Tachico, um caldeirão de história. Vila Natal, só os parceiros, minha volta Guanabara. Jardim Campinas, Icaraí, Santa Fé, Noronha, Jardim Mina, Itajaí. Aqui homem é homem, atitude vem de berço. É o que eu penso, é o que eu vejo, comento, entendo. Quem desacredita chora mais. Se faltar com respeito, outro chega, sobe o gás. Quem foi, não teve boi, um salve pra quem fica, explica. É triste, mas alguém se identifica no crime. É a família, é a banca ou é a gangue? Avante, no chão é sangue, treta de gangue, calma. Só posso pedir calma, palavra sai da boca, mas mora na sua alma. Presente não te acalma, resgata, não deixe falha, não dê mancada. Não fale nada, não vá a nada que te atrasa. Faça a sua, aguarda, faça a sua e vai que vai, vai. Ação do tempo, palavras que o vento levou. Já foi, vitórias que trazem, derrotas que fazem um lutador. É o gueto, vermelho que segue, é o gueto. Organizado é o gueto. Por quem você faz, pra quem você faz, necessário ser mais. É o gueto, vermelho que segue, é o gueto. Organizado é o gueto. Por quem você faz, pra quem você faz, necessário ser mais.